raspadinha no chão. Raspa, raspa. Vai, ok, é muito pra mim. Raspa, raspa. Raspa, raspa. Raspa, raspa. Raspa, raspa. Raspa, raspadinha no chão. Desentoquei da meiota, agora segura, mozão. Hoje tu vai sentir a potência do foguetão. O meu nome é Levin, perito grau de uma mão. Meu bug é negro, rosa, perito grau com uma mão. É raspadinha no chão, no chão, no chão da raspadinha. Raspadinha no chão. É raspadinha no chão, no chão, no chão, é raspadinha. Raspadinha no chão. É raspadinha, raspadinha no chão. Raspadinha. Raspadinha no chão. Da raspadinha. É raspadinha no chão, raspadinha. Raspa, raspa. Vai, ok, é muito pra mim. Raspa, raspa. Raspa, raspa. Raspa, raspa. Raspa, raspa. Raspa, raspadinha no chão. Desentoquei da meiota, agora segura, mozão. Hoje tu vai sentir a potência do foguetão. O meu nome é Levin, perito grau de uma mão. Meu bug é negro, rosa, perito grau com uma mão. É raspadinha no chão, no chão, no chão da raspadinha. Raspadinha no chão. É raspadinha no chão, no chão, no chão, é raspadinha. Raspadinha no chão. É raspadinha, raspadinha no chão. Raspadinha. Raspadinha no chão. Da raspadinha. É raspadinha no chão, raspadinha.